Pra você ligado no Hattrick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo do episódio número 27 do Plantão do Randão. E abrir aqui os trabalhos, eu sou Victor Hugo do Nerê Magete. Sim, sim, estamos de volta depois de mais de um ano ausentes do podcast. Muito trabalho aí pela frente que eu tive, mas estou de volta. E eu devo agradecer muito, muito, muito a minha namorada, a Maria Paula, meu amor, um beijo pra você que sempre me incentiva tanto. E eu resolvi, gente, que mesmo que eu não tenha muito conteúdo pra fazer o podcast, eu vou manter ele, ou pelo menos me esforçar ao máximo pra manter ele constante. Assim a gente não perde ritmo, porque eu não quero mais que esse podcast pare. E pra manter ele movimentado, eu sempre vou procurar fazer uma pergunta pra vocês. Pra vocês responderem, a gente tem um feedback legal pro episódio seguinte. E o assunto que eu quero que vocês comentem são as motivações para um jogador continuar no hat-trick ou parar com o hat-trick ou tirar o pé do acelerador, como fez o Gustavo Guerra, ele que acabou rebaixado do Campeonato Brasileiro na temporada passada, e ele dá adeus ao Campeonato Brasileiro depois de 10 temporadas e disse que vai pegar mais leve com o hat-trick. Ele que foi heptacampeão num período de grandes mudanças, e para ele as que mais incomodaram, ele colocou um tópico no fórum do Campeonato Brasileiro sobre o assunto. As mudanças que mais incomodaram ele foram as do humor da torcida e na forma em que o ajuste dos salários foi implementado, né? A relação da idade dos jogadores com o salário, etc. e tal. Nos últimos tempos, ele manteve o Hattrick Masters como objetivo, apesar das dificuldades no próprio jogo e para conciliar o jogo com o emprego e o casamento. Ele comentou que os objetivos dele para o futuro é voltar a disputar o Masters e quem sabe se candidatar a técnico da seleção durante esse período aí de reclusão. Muita gente deixou o recado. Eu dou destaque ao meu amigo Bruno Sauro, do Sauros, da Quarta 49, e ele comentou o seguinte, abre aspas, tu fez a maior e mais vitoriosa história do Hattrick Brasileiro e é o maior exemplo de manager para todos ou quase todos nós usuários. Parabéns por tudo conquistado até agora e pelo que com certeza ainda virá pela frente, quem sabe o primeiro título internacional ao invés do Masters não seja o da Copa do Mundo. Tomara, tomara. Eu também acho que o Gustavo, pelo conhecimento que ele tem do hat-trick, que é comprovado pelo sucesso que ele teve nas últimas temporadas, ele sim seria um bom técnico da seleção. Claro que depende também da nossa ajuda, não só da comissão técnica, mas da ajuda de nós, usuários brasileiros do hat-trick como todo, e a gente tem que ajudar qualquer que seja o técnico, como treinando bem os jogadores, cuidando bem da escolinha. E Gustavo, a gente não se falou muito, mas tanto como presente de despedida, como para incentivar você a voltar a se envolver mais com o hat-trick, uma coisa que eu pensei aí esta semana. Se você quiser, se você escrever a letra de um hino pro goleiros, eu faço a música. E digo mais, vou fazer a mesma coisa com os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Quem for ganhando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e escrever uma letra, eu vou fazer o hino do time. Mais um incentivo pro pessoal aí ganhar os campeonatos. Espero que seja um incentivo que o pessoal goste. Com o tempo eu vou fazer o meu próprio hino, para vocês terem uma ideia de como vai funcionar. Vou fazer o hino do goleiros pro Gustavo, se ele concordar e se fizer a letra. Mas eu me divaguei um pouco. O que eu quero que vocês discutam, e eu vou trazer essa discussão para o próximo episódio, é o que motiva alguém a deixar de se envolver com o hat-trick, ou quais são os incentivos para ele se envolver mais ou voltar a se envolver. E temos um novo campeão do Campeonato Brasileiro, que é o Nord Nicolai do Valorosos do Sul. Aproveitando o fato, o Rogério Nunes, do Sem Técnica FC, da 7869, ele que organiza de vez em quando entrevistas com usuários do hat-trick de destaque, organizou a entrevista com o Lorde Nicolai e eu peguei alguns destaques. O Lorde Nicolai é gremista, ele é médico, especialista em medicina da família e comunidade. Ele disse que prefere subir de divisão a juntar dinheiro e um comentário, eu separei um comentário dele sobre treino, eu achei esse comentário legal. Abre aspas, talvez ter treinado bola parada tenha sido a melhor escolha, porque além de dar um bom retorno financeiro, me permitiu fazer todas as variações táticas possíveis e os jogadores acabam desvalorizando menos. Também ter treinado defesa foi legal porque ganhei muita grana rápido e isso me motivou no jogo. legal esse comentário de treino, porque se a gente for pensar em como a gente desenvolve o nosso treino, sempre na troca de trainees, a gente fica desfalcado, ou mesmo na própria troca de treino. Eu passei por isso sempre nas minhas trocas, primeiro de treinar goleiro para treinar defesa e depois para treinar meio campo, que é meu treino até hoje. E sempre que eu vou trocando os trainees, eu sinto essa defasagem. Treinar uma secundária como assistência ou bola parada pode ter um resultado mais interessante, e isso me faz pensar em treinos para o futuro. Mais um tópico para vocês comentarem, hein, pessoal. Vamos alimentar o episódio que vem. Vamos falar agora das seleções. O Lezinho do Bola Dentro, da quarta 22, ele terminou o seu mandato, ele não conseguiu a classificação nas eliminatórias, ele fez um balanço e uma análise da campanha. O consenso geral é que o Randão atrapalhou, tanto que mesmo com alguns tropeços a gente ainda tinha chance, na antepenúltima e na penúltima rodada, mas uma derrota para a Argentina e um empate com o Chile sacramentaram a eliminação. O pessoal não chegou a reclamar muito. A voz geral ali foi de apoio e agradecimento ao Lezinho. Já tivemos a eleição e o novo técnico é o Altson, do Corinthians Team, da terceira sete. Ele que já foi moderador e no mandato do Lezinho ele foi scout sênior de armação. Ele foi questionado durante a eleição pelo fato dele ter deixado o cargo de moderador por falta de tempo. E argumentaram que a seleção toma ainda mais tempo do que um cargo de staff. O Altson discordou, ele argumentou que é o contrário, ser staff toma mais tempo e que ele tem tempo sim para ser técnico, já que ele já era scout sênior e encaminhador. Eu não vi muita coisa, não vi muito mais comentários sobre o grupo que a gente vai pegar nas eliminatórias, mas aqui está ele, pela ordem das partidas em cada turno, vamos enfrentar Jamaica, Paraguai, Venezuela, Liechtenstein, Chipre, Gana e México. Eu não sei o quanto que esse grupo é mais fácil ou mais difícil. Já a seleção sub-20, comandada pelo Célio Silva, do Rola Cansada, da sexta 105, conseguiu a classificação. A gente até tomou um susto, porque logo depois da rodada, embora o Brasil tivesse sim a pontuação para se classificar, a tabela foi montada errada, mas isso foi corrigido. E o nosso grupo está meio complicado. Vamos pegar Chile, Rússia e França. Não vai ser um grupo fácil dessa vez, mas todos nós desejamos sorte para o Célio Silva e para a nossa seleção sub-20. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? A gente já teve a primeira rodada e os jogos foram os seguintes. Valorosos, do Sul, o atual campeão, e Ozzy Osbourne, que voltou pro Campeonato Brasileiro. Agora eu não me lembro se ele voltou na temporada passada ou se voltou agora, me desculpem. Mas o caso é que o Valorosos veio com 3-4-3 e jogo normal. O Ozzy veio de 2-5-3, com ataque pelo meio e com uma vantagem pequena no meio campo. Mas o Valorosos estava com uma defesa melhor, o ataque central dele tinha a maior vantagem, inclusive ele virou intervalo ganhando por 2-1. Mas o Ozzy ainda conseguiu correr atrás do empate, e ainda por cima os dois tiveram uma contusão. Cada time teve uma contusão no finalzinho do jogo. Placar final 2-2. Tivemos também o jogo dos estreantes, Guarani e Lenhadores. Ambos vieram com 3-5-2 normal. O domínio do Guarani no meio de campo foi considerável. Lenhadores só teve uma vantagem mínima no ataque central e direito. O Guarani teve uma vantagem maior exatamente nesses setores, central e direito, apesar do ataque esquerdo bem mais fraco. E o Lenhadores ainda teve o azar de ter o goleiro contundido. Começou perdendo por 3-0 até os 74 minutos, quando ele trocou o lateral por um atacante. Mas não adiantou, ele ainda sofreu mais 2 gols, placar final 5-0 para o Guarani. Tivemos ainda Mirassol e Street Fighter. Mirassol veio de 3-5-2. Street de 4-5-1, ambos com tática normal. A vantagem do Mirassol no meio de campo foi grande, a defesa dele veio muito forte, um ataque razoável, ainda superando a defesa do Street. Apesar disso, o primeiro tempo terminou 1-1, prometendo um jogo apertado. Até que aos 55 minutos o Mirassol trocou um ala por um atacante, daí dominou o jogo, fez mais 3 gols. Placar final 4-1, e fechando a rodada, Chaxinense e Praça da Bandeira. Eu não sei o que Praça da Bandeira está querendo fazer, se ele está se reestruturando. O fato é que ele veio jogar de 5-5-0 e contra-ataque, enquanto o Chaxinense veio com 2-5-3 e ataque pelas laterais. O Chaxinense conseguiu uma bela vantagem de meio de campo e eu não sei realmente o que o Praça da Bandeira ia fazer sem ataque. Eu não, mesmo que o contra-ataque dependa bastante da habilidade de assistência dos zagueiros, eu não consigo entender como é que ele ia furar a defesa do Chaxinense, mesmo que o Chaxinense viesse só com 2 zagueiros. E o jogo terminou então 4-0. E a classificação está assim: quem lidera é Guarani, Chaxinense e Mirassol. O Guarani leva vantagem no saldo. Oz e Valorosos com empate ficaram ali, o Oz em quarto, Valorosos em quinto. Não sei aí qual que é o critério de desempate. E sem nenhum ponto marcado por causa das derrotas, pela ordem Street, Praça da Bandeira e Lenhadores. A rodada seguinte teremos Praça da Bandeira recebendo Valorosos, Lenhadores contra Mirassol, Oz contra o Guarani e Street Fighter contra o Chaxinense. Na Copa do Brasil, a única grande surpresa foi um W.O. gerado pelo Pat, da segunda 3. Ele que não escalou o time para jogar contra o Lions, que é um bot da oitava 605. Essa foi a grande zebra aí da segunda rodada. Na primeira rodada, não teve nada de extraordinário. Eu sei que foi curtinho, mas por hoje é esse o conteúdo que a gente tem. Lembrando que eu quero que vocês comentem sobre os temas que eu citei, que é a motivação para continuar no hat-trick ou os motivos para deixar ele um pouco de lado. E comentários gerais aí sobre treino, em cima aí do que o Lorde Nicolai comentou sobre o treino dele. Lembrando que vocês encontram esse podcast no endereço plantandorandão.blogspot.com. Eu vou deixar o link para vocês assinarem o feed. Se você usa iTunes ou qualquer outro agregador de podcast, vocês podem assinar esse feed. Eu vou deixar as instruções tanto no tópico do podcast no Fórum Brasil quanto no próprio blog. Eu peço que vocês não reparem uma coisa: ele vai estar com alguns problemas de ordenação dos episódios. Vai ter episódio ali fora de ordem, mas o episódio mais recente vai ser esse, de qualquer forma. Então não deixem de comentar tanto no blog quanto no tópico do podcast na Brasil ou pelo e-mail plantandorandão@gmail.com. É isso que a gente tinha por hoje. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.